Faz meio cansado até, né? Porque puta que pariu. Não, tá indo. Tá indo. Tem certeza? Tenho, tá contando o númerozinho aqui, ó. Então, dessa vez tá indo. sobe o tema. Não. Teimoso. Temoso. Tremoso? Treloso? Tremoso é gostoso. Eu tinha uma cachorrinha aqui. Eu já falei no ar o nome da minha cachorrinha? Não. Ela chamava Kelly Cristina Jo Hortelã. E ela comia o tremoço e ela. É minha mãe que chamou assim, não fui eu. Então não vem me culpar com essa cara, não. Culpa minha mãe, vai? Quer que eu ligue pra ela? Você xingar ela? Ah, tá dormindo. É, provavelmente. E aí ela tirava a casquinha do tremoço e comia só o recheio. Eu não consigo fazer isso. Caramba. Não, ela era animal. Ah, chega, né? Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seus humanos robôs, seus humanos robôs da internet, sou o Fernando Baroni, aqui está Thiago Pau de Sebo Zanetti. Oi. Isso Isso não é um não é um podcast. podcast. Thiago, por que você está cansado, Thiago? A gente tava falando há, sei lá, uma hora sobre um tema. Nós vamos falar qual que é o tema? Pode falar. Vamos falar, que vai se tornar tipo o nosso Opus Dei. É um podcast perdido. É o podcast perdido. Que era sobre autoajuda, é um lixo, Mas. mas. E tava ótimo. Tava bom. Tava Tá bom. merda. Tava daqueles. Sabe esses episódios? Você, público, você Você ouvinte. vira, vai lá e comenta: porra, esse é muito bom. Que Melhor você. até agora. Fazendo uma piadinha que só nós dois vamos entender, você parava em slow clap, assim, ó. É. Com Sim, aquela é. cara de puta que Nossa, pariu. minha mente tava. Cacenando, assim, batendo palma devagar. Caralho, Caralho, esses caras são puta foda, viu? merda. Melhor Quando crescer, podcast. quero ser Thiago Zeparetti. Então, a gente tava gravando. Tipo, sério, devia ter passado. Passou de uma hora. Foi pelo menos uma hora. A gente tava perto. Pra quem conhece a estrutura. A gente tava perto do Sabe Que Eu Odeio. Eu parei para olhar o timestamp pra gente ir pro Sabe Que Eu Odeio. Então. E tava zerado. Zerado. Puta que Muito pariu. triste. Todo podcast passa por isso. É. Talvez não depois de uma hora, mas assim. Sim, Talvez a gente bateu o acontece. recorde da imbecilidade. No Contradição tem uma vez que a gente gravou, foi um podcast bom também, e o arquivo corrompeu quando eu tava editando. Puta, Irrecuperável. aí é foda. É foda. Aí, mas pelo menos aí não é burrice. É. Ah, isso foi burrice. Foi. O negócio tá na sua frente. Pois é. Pela primeira vez não foi culpa minha. Não, e a porra do botão. Pela primeira vez não foi culpa minha. Veja bem, é uma exceção. É. Mas assim, o botão do gravador fica piscando vermelho quando ele não grava e eu não reparei. Ah. Quando ele tá gravando, ele fica vermelhinho, estático. É. Mas, Mas, ainda. porém, contudo, todavia, nova editora. Meu. A gente vai fazer agora então uma coisa completamente louca e solta, porque, porra, a gente tá cansado. Olha. É muito frustrante ter perdido esse episódio. Exato. Sabe esses quadros que eu faço no começo, essas coisas? Vai ser Vai ser isso durante uma hora e pouco até chegar no Sabe Que Eu isso. Odeio. Esteja avisado. Olha, vai ter naturalidade, pelo menos. É, A vai. conversa. Até mesmo porque a gente não combina porra nenhuma. Vai ser basicamente o nosso dia a dia conversando assim, né? Não, não vai, porque minha conversa com o Baroni é: Ô, Baroni, beleza, cara? E aí, o que é, caralho? Ah, eu tava falando isso. Você tem uma coisa mais que mais me irrita. Sabe o que eu odeio? Já começa. Você, quando eu mando, tipo, aê, aí você, aê, aê, e eu tô lá digitando rápido pra cortar o seu negócio. É irresistível, velho. Tem coisas que eu tenho que fazer na internet. Eu confesso que a primeira vez eu achei super engraçado. A primeira Eu vez. sei, eu não consigo parar. É o problema. Mas eu tava falando com a Lu esses dias disso, porque é engraçado. A gente sempre começa uma conversa com 5 minutos de ofensa gratuita e depois a conversa vai normal. Você É com como ela. se a gente. Não, eu e você. Ah, é verdade, É é. como se a gente estivesse na quarta série, assim. A gente age como se a gente conhecesse há 20 anos, a gente se conhece há 5. Não, é verdade. Na verdade, assim, a ofensa, ela é meio que tipo. Acho que tipo, é o que nos une, assim, sabe? Assim, é o nosso laço mais poderoso. Você é muito idiota, né? Você é anormal. Cadê você? Tô indo, pau no cu. Tá bom, seu bosta, não esquece de não sei o que lá essa vez. É, eu acho que é por isso. E depois que... começa. Não, porque a gente vê falar de não sei o que, não sei o que lá. E faz não sei o que, não sei o que lá. Não, e às vezes a gente fica meio serinho no negócio, assim, né? Tipo, foi meio empreendedor, assim, sabe? Assim, daí, né? Mas daí se ofende depois. Ah, lógico. É, normal. Amizade de verdade, convenhamos, ela não é toda assim. É o cara, idiota, trouxão. Você sabe que a pessoa é seu amigo quando você ofende, quando ela te ofende. E você não fica ofendido. Não, sim. E daí você. O mais legal, nisso é procurar as novas ofensas. É. Porque chega uma hora que você ofendeu tanto, como que você vai ofender mais essa pessoa? Então fica aqueles negócios. Porra, parabéns, mó da hora, seu bosta. Você fez algo de útil na sua vida. Você sabe que você falou mais ou menos isso quando eu lancei o livro? Foi. A gente se conhecia bem menos tempo. É verdade. Olha, amizade é como é bromance. É bromance. Tem no Scrubs, né, que tem o um episódio que tem a musiquinha. Vai colocar o link, porque é animal isso aí. Precisa achar. Ah, não é fácil, que é um episódio coisa musical. Fiscal, já esteja avisado. É. Esse já... vai ser pra assim se deliciar. Ó, fiscal, preste atenção. Esse aqui vai dar trabalho. Vai. Então, nós estamos contando com você. Já até prepara. Porque assim, ó, abre uma planilha do Excel aí e já manda brasa. Estamos gravando na noite de terça-feira. Uhum. Vai sair segunda de manhã. Então, vai acabar a gravação. Vai voltar no tempo? Eu vou editar e vai sair na outra segunda. Não, vai sair amanhã. Eu sei, eu tentei consertar o que eu falei de errado. Ah, tá. É mais fácil do que assumir um erro, né? Mas aí vai ser injetado, já vou fazer o post, não vou lembrar de link nenhum. E eu vou ter que fazer a capa correndo. Sim. Nossa, como é que vai ser a capa do negócio que não tem tema? Acho tudo em branco. Sim. Não, não. Nossa, eu não preciso do Thiago pra fazer esse episódio, caralho. Vai ser publicado mais cedo. Não, pera aí, eu vou... Eu tava lembrando daquele jornal Meia Hora, né, do Rio, quando tem alguma coisa séria, não a capa, pois não podemos fazer piada do tema e tal. Vai ser um negócio tipo assim, né? Pode Rapaz, ser. E o Aécio, hein? Sabe o que você vai fazer? Eu vou colocar o Aécio na capa, pronto. Você coloca a nossa silhueta. Ao longo do episódio. Essas fotos. Tem como anotar isso? Eu, ao longo do episódio a gente vai montar essa capa. Caneta aí. Mas esse papel é... papel. Anota no trás. Ah, tem esse aqui. Peraí. É, tem bloquinho DC Comics. Eu vou usar o famoso lápis de dinossauro do Barone. Não, não usa sinoca da lua. E não tem ponta. Usa uma caneta. Mas que melisquense isso aqui? Ela faz coleção de lápis de museus, tá? E ó, tem dois dinossauros. O de dinossauro do Museu de História Natural. Ó, esse... Não, o lápis não importa. O que importa é o dinossauro. Esse aqui é o Triceratops. Esse aqui eu não tô lembrado. É o estegossauro. Não, senhor. Estegossauros são placas nas costas dele. Esse daqui é uma placa única. Ah, espinhossauro, sei lá, qualquer porra. É, assim. Eu não me lembro. Mas eu sou um bom conhecedor de dinossauros. Você tinha coleção de dinossauros. Adorava, assim, porra, rapaz. Eu tenho, tá aqui, ó. Cadê? Lá no fundinho. É mesmo, eu também tenho, tá lá em casa. Ô, oh, bacana. Aliás, uma coisa que foi perdida. Mas eu na gravação, estamos num novo Isso Não É Um Estúdio. É verdade, é verdade. Isso enche linguiça aqui, nós temos que preencher uma hora. Conta aí pra eles. O que era aquele negócio? Ah, Écio. A gente tem mais som bonito. A gente tem mais som. Ecoa a diferença, é uma reverberação nova aqui, ó. Uma qualidade de áudio, assim, indescritível, né? Novo estúdio, capa não vai caber. Tem mais espaço. Estegossauro, vou colocar na capa. Mas, ah, tá. Estego. Pode falar. Então, novo estúdio, nova vida. Isso não é um podcast agora, isso também não é um canal. Ah, a gente já feito várias propagandas pro bono. Você se lembra delas? Vamos fazer aqui de novo? Vamos fazer numa tacada só ou vamos fazer tipo pro podcast profissional? Não, vamos. Ah, não, vou fazer a roleta do podcast? É. Vou fazer a roleta do patrocínio pro bono. Isso. asbaratas.com.br, camisetas que sempre pelo menos um de nós está usando, seja na gravação de áudio ou de vídeo. Exato. Ogeriza Comics, do Felipe Zerra, nosso ouvinte. Nosso ouvinte aí, gibi podre, cheio de escatologia pra você que tem o cérebro pequeno. Cagadíssimo. Lixo. Load Comics, do Gil, a gente mencionou na gravação perdida. Gente fina. Gosta de quadrinho? Vai ver o canal dele. Exatamente. Um dos maiores canais de quadrinho do Brasil, inclusive, né? É. Rapaz, é bom, viu? É, fraco mesmo. Essa menina é foda. É, teve só, né? Acho que foi. TED Talks. YouTube. Ah, YouTube. Uma banda aí, iniciante aí da Irlanda, com seus grandes hits como Sunday Bloody Sunday. Beautiful Day. Eu escutei você falando uma coisa nada a ver. Sim, que a gente vai botar o link, porque a gente falou que ia colocar o link da minha é verdade, ó. Já tem o link. Vou colocar aqui o YouTube, vai ter. Não, o The Edge vai estar na tela. The Edge é foda, mano. The Edge. E a história do Sirius Thing, vamos retomá-la. Ah, essa é boa. Thiago Pedro, Stranger Things, não. É do. Não. Netflix, sistemas de streaming. Você assina aí e pronto, aí, ó. Pode assistir séries originais e programas de um monte de coisa que você já viu 20 vezes. E tem Rick and Morty e BoJack Horseman, assistam. Já vale. Coisa do YouTube, não sei por que a gente chegou nisso na outra gravação, mas aí eu falei que uma das grandes falhas minhas é que eu gosto de YouTube. E eu falei também que é um dos piores nomes de bandas do mundo. É verdade. Na verdade, todo nome de banda é ridículo. Sim. Porque, ó, YouTube, Kiss. Apesar que o Kiss ganhou um nome muito mais legal quando tinha aquele Satanic Panic nos Estados Unidos. E é. É Knights in Satan's Service. Né? Tipo, Cavaleiros a Serviço de Satã. Porra, os caras, melhor propaganda eles puderam ter, né? Mas tem umas bandas com nomes bons, tipo Modest Mouse, é um nome legal. Motley Crue. Off Montreux. Não. É uma puta banda. Deixa eu ver. Green Day. Não, nome bosta. Bad Religion, eu gosto do nome. Bad Religion é um bom nome. É um bom nome. Pennywise é legal pra caralho. Porque Pennywise é um palhaço do It. É um nome legal. Você sabia que tem um negócio do Pennywise que falam que... Tipo, eu como gosto, discordo um pouco, mas eu acho legal essa teoria. De que todas as músicas do Pennywise são iguais. Só que em todo CD a música número 4 não é, né? É a única que é diferente. Na verdade, é bem verdade. Já tá melhor que o Motorhead. Nossa, é. Não, mas o Motorhead, se você ouvir... O Motorhead é o Ramones do metal. É. A maior influência do Motorhead é o Ramones. Tem uma música do Motorhead que chama Ramones. Nossa. É tipo... Você viu que minha foto nova do WhatsApp é o... Esses aí só quem é fodão que me tem no WhatsApp vai saber. É o Leme de shorts jeans. Sim. Com a espada. Muito bom. Não vai linkar. Vou colocar na capa, pronto. Leme de cueca. Tá bom. É tipo Raimundos, né? A maior influência de Raimundos. Mas tem muita música aqui já. O Aécio, né? Com sua banda. O Aécio e os Cocaineiros. Aécio e os Helicocas. Aécio e os Helicocas. Os Helicocas. Aécio, o trem falante, e os Helicocas. Não fizeram uma propaganda da Excelsior Comics? Excelsior Comics, sebo virtual, que é Aleph David, o cara que fez maratona disso não é um podcast. Nossa, ele comentou em todos os posts. Ele ouviu 6 episódios por dia da gente falando. 8 horas da gente falando. Nossa, e no outro episódio que a gente falou disso, eu falei sobre toda a questão do cerebral, como funciona o cérebro de anular algumas coisas. Foda-se. Mas nós vamos falar de coisas legais. Eu acho que a gente consegue chegar a assuntos relevantes no meio dessa bagunça. Eu duvido. Vamos lá. Que nem aquele dia lá, eu comecei a falar das listas telefônicas, do negócio lá. Pô, vamos tentar fazer um negócio assim. Você quer falar sobre cultura inútil, então, beleza. Mas do que a gente vai falar? Vai falar da minha vida? Você quer saber como foi meu dia? Você ia adorar, né? Já existe um quadro com uma pequena amostra disso, que é o que aconteceu com o Thiago em algum momento. Inclusive, faz tempo que eu não faço, né? Faz aí. O que aconteceu com o Thiago em algum momento? Ai, meu Deus. Já falei quando eu me caguei. Essa é boa porque você pegou um jornal do lixo para limpar. Sim, o cu. É verdade. Nossa, meu cu ficou só uma maravilha, viu? Puta merda. Não sei, não aconteceu mais nada de relevante na minha vida. Tô precisando de um livro de autoajuda. Você precisa ler 11 Reis Principais. Puta, eu preciso mesmo, né? Porque... Puta, você sabe que eu sei boa parte de cor do primeiro livro? Boa parte, eu sei ele inteiro de cor, mas assim, eu sei trechos monstruosos dele, assim. Mas normal, né? Se você está escrevendo o segundo, você precisa checar sempre fatos. Não, eu sei, tipo assim, eu preciso de uma informação relevante, eu sei, puta, capítulo 59, o peso do sangue, sabe essas coisas assim? Tipo assim, eu sei o nome do capítulo, eu sei onde procurar. Quando eu escrevi... Eu nem procuro muito no... Às vezes eu fico com um livro físico do lado, enquanto eu tô com o arquivo aberto do segundo livro, eu pego o primeiro livro e vou dar uma... Tá, mas pra ver coisa e lembrar, melhor é impresso. Impresso. Né? É outra coisa. Acho que revisão é feita em prova impressa. Sabe como que eu reviso trechos, eu não reviso o livro, porque revisar o livro tem que estar disponível. Eu gosto de passar pro Kindle. Uhum. Porque ele é o mais próximo de empréstimo que você consegue. É outro empréstimo, meio, é outra coisa. Empréstimo. Você presta atenção diferente. Diferente. Não, porque daí eu sento no sofá, tô lá lendo e tal, pego, ó, quero ver se um capítulo tá bom. Não é a parte de revisão de português, vírgula, essas coisas. Eu quero só. É a preparação do texto. Puta, é incrível. Foi, mudou minha vida ter um Kindle por causa disso. E quando eu escrevi a trilogia que ninguém vai saber que eu escrevi, tinha aí muito disso, sabe? Tipo, tô lá num pedaço assim, moendo temas, porque eu fiz em tempo recorde. Isso é uma pergunta, você escreveu no Drive ou no Word? No Drive. Você tá escrevendo só no Drive agora? Não, tem coisa que eu escrevo no Word. Eu escrevo no Word, daí os trechos novos eu pego e colo no Drive. Eu faço assim, eu me sinto mais confortável no Drive, no Word. Ah, agora eu tô fazendo uma tradução a quatro mãos. É assim que eu tô fazendo. No Word e passa pro Drive. E colo no Drive. É, melhor. Não, o Word ainda, ele é insuperável. O Drive não chega a ser tão bom quanto o Word. Discordo. Eu acho. Tem tudo lá, cara. Puta, pior que tem tudo lá. Pensando bem, é que é saudosismo, acho, sei lá. Não, é porque você lida mal com tecnologia. Tem esse... Não, pô, eu lido... Não, mas assim, não, com certeza, nossa. Mas o Drive eu gosto. O roteiro eu tenho escrito no Drive. Agora, o livro eu não consigo. Roteiro eu sempre escrevi no Drive. Não, rapidinho, já tá lá. Pum. Até porque pra inserir referência, não dá pra fazer que nem você transferir o arquivo, as imagens não vão coladas. Você tem que linkar ou inserir. Sim, é uma bosta. Então, na verdade, eu já escrevo lá no Drive, lá tá, me dei bem. Agora o livro não me sinto confortável escrevendo no Drive. Aliás, falando em Drive, você leu o roteiro que eu fiz, que eu pedi pra você dar uma olhada? Puta, não li. É um filho da puta. E eu não escrevi o roteiro que eu tô te devendo. É filha da puta em dobro. Ah, vai ser rápido. Espero que sim. Olha, quero que você me arranje o melhor desenhista do Coletivo Escape, quadrinhos incríveis, que você vai ter o link aí embaixo da postagem. Todas as nossas bodegas que estão à venda, tá aí embaixo, pra inclusive, você clicar e dar dinheiro. O mais famoso produto desse podcast, que é o R$11 Princípio. Olha, esses dias deu um boost. Eu tava em 23 mil na Amazon, eu fui pra 112. Olha! Deve ter vendido 3 livros, cara. Vou mandar Felipe Bezerra ou Eugenisa Comics pra desenhar seu roteiro. Não, já tem. Pô, é legal o traço dele até, sabia? Mas seu roteiro já tem desenho. Eu sei quem é, você já falou. Não, não vamos falar. Não interessa tanto as pessoas. Mas ele não ouve a gente, certamente. Não sei. É que ele é do ABC, né, velho? Rola aquela coisa assim, eu sou do ABC, ele é do ABC. Tem uma coisa meio. Ah, tem tipo meio com uma rixa. Assim, não, ela se apoia. Ah, se apoia. É que. ABC é uma coisa meio regionalista bizarra, burra. Então, a galera gosta de consumir coisas de lá. O legal do ABC é que, assim, tipo, o ABC, pra quem não é de São Paulo, o ABC... ABC. ABC. Toda criança tem que ler e escrever, entende? Isso não é uma propaganda. Não. Porque tem gente que não sabe. A maioria. É porque você faz tempo, hein? Eu lembro de uma propaganda... Depois eu volto a falar do ABC. Eu lembro de uma propaganda que era do Carlinhos Brown, pra uso de capacete. Nossa! Que era, ei rapaz, use o capacete, pois ele te protege de qualquer cacete. Nossa, eu lembro disso! É. A namorada! Foi o embrião disso, né? É, foi na mesma época, é. Que depois dele fez a boca, ei bicho! O broto do seu lado já tem um namorado, mas não é nada disso. Pai juiz, a leva pro cinema com mais 5 morenas, não sei o que lá. Isso. A namorada, tem namorada, oh yeah. No meio da couve-flor, tem a flor. Já cantando, eu tentando... Mas eu gostava de Chico Science, Nação Zumbi. É assim, legal pro caralho. Não, eu nunca peguei depois muito pra ouvir o Nação Zumbi. Pós-morte do assim, Chico Science, Nação nunca Zumbi, muito. Eles podem até lançar discos. Uhum. Que quase ninguém vai ouvir. Mas quando chega um eles show... Eles têm um público... fiel que assim, sustenta eles pro resto da vida. É que tá, quando chega um show, as músicas que eles tocam são na época do Chico Sainz. Eu vi o show do Nação Zumbi em algum lugar. Ah, foi naquele do que teve o Iggy Pop e tal. Rock. E foi legal o show deles, foi legal pra caralho. Mas assim, todas as músicas na época do Chico Sainz. Que era do Maracatu Atômico, né? É. Que era o CD. Foi o CD que estourou os caras. É, sim. Eu não lembro. Eles devem ter sido. Quase tudo. Ah, mas era hit atrás de hit. Aquele CD inteiro foi com todo single, praticamente, assim, né? Era tipo o primeiro, segundo disco do Patofu naquela época, né? Sim. Patofu ainda tá aí, né? Tem uma música que eu gosto do Patofu que era totalmente imbecil. que é Capetão 66.6 FM. Nossa, eu não lembro dessa. Essa música começa com um dial de rádio passando por várias coisas que eles fizeram. Tem propaganda, tem música evangélica, tem sertanejo. E eles que fizeram tudo. É, e aí é entra caralho. Na música mesmo, sabe? E a música é uma bizarra, ela parece um pacto mesmo. Oh. O diabo. Porque vai falando uns bagulhos e depois entra num outro ritmozinho, assim, dá pra quebrar a música. Ele fala, eu quero 5 carros para andar só com 1. Eu quero um Macintosh para pôr um CD-ROM. Eu quero uma mortadela para colocar no pão. Eu quero salaminho fatiado com limão. Eu quero uma casa com piscina. Não, eu quero uma, não sei o que lá, com piscina. Pra ver lá no mar, eu quero uma casa com piscina. Eu quero um barraco bem bonito na favela. Eu quero namorar a Maristela. Aí entra um puta riff pesado e uma voz distorcida. Capetão! Capetão! Oh! É foda, mano! Não, o Patofu, musicalmente, não é foda. O pior é que eles ficaram famosos na época, que eles faziam aquela bateria no corpo, né? É. Mas não, os caras são uns putas músicos, assim, né? Tipo, pode pegar. Né? Pra você não oferecer, né? Ah, sim. Deixa eu te alimentei hoje, fica de boa. Puta, é verdade. Hoje eu comi panqueca aqui. Pois é. Panqueca com recheio de carne moída. E ervilha. Isso. E tinha queijo. Tinha. E tinha... Molho vermelho. Ó, tô bem nutrido. E azeitona. Pra aguentar as mazelas da vida, como gravar metade. 2/3 de um podcast. Quase inteiro, vai. Quase inteiro. Tava indo pro final. Puta, faltava tipo 5 minutos pra acabar. Ó, a gente vai se recuperar disso? Vai. Tô com saudade de jogar videogame. Qualquer um? Não, é que eu sou nintendista, né? Então, tipo, quando eu falo assim, eu tenho vontade de jogar Zelda, vontade de jogar Mario. Você quer comprar aquele console novo? Não, sabe por quê? Não, porque é burro. Porque aquilo lá pega uma porra do emulador. Emulador é um negócio que eu manjo usar, hein? E de Nintendo, assim, é rapidinho. É, tranquilo. Sabe qual que é o emulador melhor que tem os melhores jogos? Que, na verdade, é uma das melhores bibliotecas de games que eu já experimentei na vida. E olha que eu iniciei no Atari, hein? Então eu tenho conhecimento de causa, você também, né? Sim. É o Game Boy Advanced. Sim. Puta, incrível. É esse jogão atrás de jogão. E ó, o Pokémon, eu só joguei no emulador. Porque Game Boy era uma coisa cara quando a gente era... Eu tinha o Game Boy gordinho, que era do meu primo. Uhum. Aí eles, quando eles compraram o Color, eles me deram. E aí eu fiquei com ele. Só que eu não tinha Pokémon. Então, daí eu fui jogar bem depois. Emulador, e o emulador chamava No... Cifrão GBP, que significava sem dinheiro para comprar o Game Boy Plus. Olha, da hora. Eu joguei no antigo emprego meu, eu tinha um emulador salvo numa pasta oculta. Olha, Thiago da tecnologia, hein? Aí você colocava o endereço direto no explorador de arquivos assim e ia pra pasta. Eu chegava lá, na hora que eu clicava até falava, o ousado chegou. E aí tava lá, puta merda, meu, eu tinha tanto jogo. Sério, devia ter uns 200 jogos. Eu terminei fácil aí, uns 120. Caralho. Eu ficava praticamente o tempo todo jogando. Foi pré-11 Reis. Que trampo bom, hein? Porque daí... Não, mas é que assim, eu trabalhava na farmácia do pronto-socorro nessa época. E eu ficava na farmácia sozinho, então os médicos vinham, deixavam a prescrição, separavam as medicações. Uhum. Deixava a medicação lá e tal. Quando tava tranquilo, não tinha nada. Quando vinha tipo 5, 6 pessoas de uma vez, eu separava todas, deixava lá pro pessoal pegar conforme eles iam conseguindo, e meu trampo tava feito. Uhum. Tava cobrado na conta do paciente, bonitinho. Meu, era só Mario Kart, Pokémon, e tinha até o Mario Luigi, que é Partners in Time, não, Partners in Time do DS. Era Mario Luigi o joguinho que você joga com os dois ao mesmo tempo. Cada botão controla um, assim. Nossa, era animal. Pokémon Gold, essas coisas, tipo, joguei tudo lá. Nossa, era muito bom. Tem poucos jogos desses grandes mainstream que me dão muita vontade de jogar. Você diz desses mais hardcore? Ou você vai até jogo grande, entendeu? Tipo Mario Galaxy. Blockbuster de jogo, sabe? Tá. Tipo, eu sei que você gosta muito de Red Dead Redemption, você até falou aqui a respeito. E vai sair o segundo. É uma das coisas. É, mas você sabe que a Rockstar já atrasou, né? Eu acho bom. Não, eles olham e atrasaram porque eles sempre atrasam. Quando ela atrasa, quer dizer que ela vai entregar finalizado. É, a Nintendo com o ia lançar o novo Breath of the Wild, acho que é o nome do novo Zelda, no Wii U. Uhum. Eles atrasaram um ano o lançamento que lançou junto com o Swift. É, Switch. Switch. Swift é card. É até a Taylor. Você vai jogar a Zelda num pedaço de picanha, assim. Ou na Taylor Swift. E o Tony Ramos aparecer no seu Player 2. Inclusive, né, a JBS. Vamos vazar os áudios aqui? Eu vazaria, mas a gente perdeu. Aí, ó, o Temer estaria livre se fosse a gente gravando o áudio. Tá verdade, né? E o gravador não é esse, né? Eu adoro a história de que o Joesley, ele... A gente já vai voltar a falar do Zelda. O Joesley, ele gastou, ele comprou um gravador de R$50. Uhum. Mas ele comprou um vibrador Wi-Fi que, tipo, 500. 15 mil, é, um negócio absurdo. O que é um vibrador Wi-Fi? Eu acho que você deve controlar o que ele faz pelo celular, sabe? Ah, e é bacana, hein? Intensidade, movimento. Pô, daí você tá lá fazendo com a gatinha, assim, ó. Calma, que eu quero fazer tal coisa. Botão 3. Eu quero botão 4, daí o negócio faz tipo aquele Dilophosaurus do Jurassic Park. Nossa, sabe? Tipo, senhora! Que horror! Não, mas aí é tudo anatomicamente correto. Bom, aí a Nintendo atrasou e lançou, né, pro Switch. E foi um jogo, tipo, acho que 100% o review dele, do Metacritic, essas coisas assim. Tem produtoras de jogos como a Ubisoft, uhum, que elas se prendem muito com a data que eles prometeram. E o jogo, sim, vem tudo cagado. É, então, 20 mil patches pra resolver. É que se entrar numa merda que nem, por exemplo, Assassin's Creed, que é todo ano. Tipo, ah, falam todo ano é o mesmo jogo. É óbvio. Claro, eles, não tem tempo. Não tem tempo. Qual o tempo hábil de você construir um jogo open world, que nem Assassin's Creed daquele é? Daquele jeito absurdo. Daquele jeito absurdo. É. Com história, com roteiro, não sei o quê. Você pode... Se você pensar, Mario 1 é super simples. O cara demoraram anos pra fazer aquilo. Talvez que esses projetos de roteiro, eles deveriam rodar, tipo, 3 ao mesmo tempo. Pra você ter tempo hábil de mexer em... Ele é o que eles devem fazer. Eles devem ter uma sala de roteiristas, assim, que sim, é tipo... Sim. 24 horas por dia, assim. O Medium é um lugar legal pra você ver coisas assim. Tem gente comentando de experiência de roteiro de jogos e tal. Pô, é legal, isso é legal. Deixa eu colocar alguma coisa de jogo aqui, peraí. É, mas... Games. Eu acho melhor pra casa, assim. Só que desses grandes, por exemplo, Red Dead Redemption 2 que vai ter... Uhum. Me deixa empolgado pra caralho. Eu fico até naquela coisa, tipo, comprar um Play 4, sabe? Mas, é. Dá uns 5 segundos. É. Tá, mas por quê? Tenho 30 anos, velho. Não, então. Eu não vou jogar. Eu não vou jogar. O problema eu vou jogar, é tempo. Falar, caralho, que da hora, e eu nunca mais vou ter tempo pra jogar aquele direito. Sim. Não é uma prioridade na minha vida. Não, não tem. Joguei. Não, não é, não é. Eu adoro. Isso é uma compra estúpida. Eu posso dizer que eu sou gamer? Posso, mas no passado. Eu jogava muito. Desde a época de Nintendinho, o Atari também, obviamente, eu era pequeno, mas eu jogava bastante. Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive era na casa de amigos, que eu tinha o Super Nintendo no caso. Uhum. É, passou pro PlayStation 1, Nintendo 64. Puta, eu joguei tudo, joguei muito tudo. E, nossa, você lembra quando lançou Sonic? Lembro. Que a gente tava jogando Mario e tal, não sei o quê. Aí chega. Não, peraí, eu vou até pegar o instrumento correto pra fazer isso. Que organizada a sua gaveta. Opa. Nossa, eu sou meio tem até um baralho ali, você é tipo o David Blaine. Tem vários baralhos ali. Nossa, tem uma razão, um Gambit. Vamos lá. Deve ter sido insuportável pra quem tá ouvindo isso. Talvez. Mas aí o Sonic hoje em dia... Eu lembro que quando... eu tenho o Nintendo DS. Eu tenho o Nintendo DS e eu baixei o Sonic Collection. Sei. E lá tem desde o primeiro, Sonic Tails, Sonic 3D, aquelas porcaria toda. A fase do cassino era da hora. Sim, então. Mas não é tão legal o Sonic. Porque o Sonic você não controla... O Mario... O que é incrível em Mario? Em todos. São os controles. A precisão. Tal. Não, não tô querendo dar uma Nintendo. Eu gosto da Sega. Porra, tem tipo o Mega Drive, Sega. Porra. Sega! Eu lembro que eu tinha uma brincadeira com meus surda, amigos. Surda. Meu Deus do céu. Jesus amado. A Sega! E aí, quando chegava, dava uma peba. Lembra de peba? Uhum. Aí você dava peba no cara na escola. Peba! Ê, saudades, quarta série. Puta que pariu. É, eu tinha Master System. E o Master System 2, ele vinha com Sonic. O Sonic. Mas o Sonic do Master System, ele era mais controlável que o do Mega. É, o do Mega era retardado. Era retardado. E assim, o do DS é o direto do Mega. É. Só que com uma... carinha mais bonita. Bonitinha. Mas mais os cenários de fundo do que o resto, tava bom já. Meu... É assim, dá pra jogar, óbvio. Você até tem aquela memória de gamer, assim, você consegue jogar. Mas, sério, não é tão bom. Agora, Mario, por exemplo, você vai pegar o Mario 1 e jogar, é incrível. É um puta jogo mesmo. As fases são desafiadoras, são incríveis. Pior que eu sei tudo de cor, assim, eu lembro até hoje, assim. Agora, o Sonic, ele é muito caos, assim, sabe? Ele é muito, tipo, você só vai tentando controlar o que ele tá fazendo. Sabe que o jogo era foda? Sabe o que eu odeio? O Mario, calma. Odeio gente que me corta. Não, calma que eu vou falar uma coisa. O Sonic apareceu pra ser a resposta ao Mario. Ele Sim. é magro, ele é extremo, ele corre, ele é rápido. Só que daí na hora que cai na água, morre afogadinho o trouxão. Enquanto o Mario fica lá só, nadando lá. Nossa, sabe o que eu odeio? Fase d'água de jogo. É, porque Sonic tem fase d'água, você tem que ficar pegando bolinhas de oxigênio. Exato, e o Mario não. O Mario vai que vai. Vai. Tá. Ele é encanador, né? Encanador, ele vira. É sapão. É lá, sapão. Referências a vídeos que a gente gravou. É verdade, é verdade. Isso não, o canal tá chegando. É. Mas eu acho que esse vídeo. Não, será que esse vídeo vai ser aproveitável? Porque esse é o vídeo incógnita, porque a edição. É um vídeo caótico. Thiago salva, mano. É, pois é, gente, o editor também chama Thiago. É. Ele é o Thiago Santos e não é o Thiago Pesa. Ele é Thiago. Eu nunca teria capacidade. Eu faço as capas no Paintbrush. Você acha que eu ia conseguir fazer uma edição de vídeo? Mas sabe que jogo era muito foda que vinha com o primeiro Master System? Alex Kidd. Alex Kidd in the Miracle World. É muito foda. Puta que pariu. É muito foda. Alex Kidd é incrível. Eu não sei por que nenhuma desenvolvedora de games, inclusive a Sega ainda existe, não faz um Alex Kidd hoje em dia. Tipo o Mario Galaxy, assim. Era sensacional. Primeiro, você não pulava nas coisas, você dava soco. Uhum. A mãozinha dele crescia. Que envolvia um cálculo bem mais difícil. Sim. Mas assim, na arte das capas, ele tem uma mãozona gigantesca. É. Uma das mãos dele é imensa, sei lá por quê. Mas o... É que ele é tipo a Miss Marvel, né? A nova. A nova. E... Calacatan? Calacatan? É, não sei o nome. Calacatiki. Taika Waititi. E é foda que você não chega no chefão... É uma treta de Joaquim Pô. Ah, é verdade. É Joaquim Pô, é verdade. Por muitos anos, porque eu era muito pequeno. Uhum. Que assim, eu nasci e o Atari já tava em casa. Nesse nível. É. Aí, eu era muito pequeno. E aí, o que acontecia? Eu passava as primeiras fases e passava na fase da montanha, que era uma treta. Uhum. Porque o chefão mudava na última hora. Ah, sim. É verdade. Mudava rapidinho. É. Aí, vinha da floresta. Na floresta tinha uma lojinha. Primeira lojinha no jogo. E você podia comprar uma motoca. É verdade, tinha motoquinha. Se eu comprava a porra da motoca, eu me fudia. Eu perdia todas as minhas vidas. Eu não comprar uma motoca, porque a motoca era muito da hora. É uma motoca, né? Porra. Porra, anos 80, motoca era tudo que a gente queria. Full Throttle, mano, anos 90, que jogaço. Full Throttle animal. Puta que pariu. Não, eu falei o negócio da motoca, me veio na cabeça o Akira. Óbvio, motoca era muito foda. Era muito foda. Como é que era o nome daquela? É Ninja Kawasaki. Kawasaki Ninja. Verde limão. Um primo meu teve. Puta ele merda. Mais velho que eu. Nossa, ele devia ser o cara do rolê, né? Chegava assim, todo mundo, uau, o cara da Kawasaki. Era barulhento pra caralho aquilo, velho. É, lógico, essas motos são feitas pra fazer barulho, né? Mas dessas mecânicas diferentes, então, o que acaba acontecendo? Eu, hoje, mais velho, eu ainda jogo alguma coisa de vez em quando, e é justamente o jogo indie. Sim, sim. Porque hoje em dia, graças a plataformas que nem o Steam, é muito mais fácil numa pequena desenvolvedora ter uma chance de vender. Sim, é verdade. Então tem muito mais jogos diferentes hoje em dia sim. que valorizam uma experiência de jogo diferente do que super gráficos, os caralhos todos. Então às vezes você tromba com uns joguinhos muito legais. Né? Na verdade, gráfico, eu não sou um cara que liga pra gráficos. Eu gosto de um bom jogo. Gráfico, pra mim, é grande bosta, entendeu? Porque... A gente cresceu com gráfico sério, cagado, né? Você consegue me citar assim, vai? Você não vai falar Red Dead Redemption. Melhor jogo de todos os tempos. Melhor jogo de todos os tempos, tirando Red Dead Redemption pra você. O melhor jogo? Castlevania Symphony of Night. Não, Tetris. Não. Não, sério, Tetris é o melhor jogo de todos os tempos. Ele é simples, ele é qualquer pessoa de qualquer idade consegue jogar, e consegue entender. E é do caralho a música. Tá bom, Maronel, pode parar agora. Já parou, para, Maronel. russo. E o cara não ganhou um centavo com isso, sabia? Não. E aí daí depois tem aqueles derivados, né? O Dr. Mario. Lembra? Ah, sim. As pílulazinhas. Né? Você combinava a pílula com os vírus e curava o corpo. Eles, Nossa, mas é um conceito. Eu acho foda a Castlevania Symphony of Night também. Bem qual que é o Symphony of Night? Foi o primeiro que saiu pra PlayStation. Ah, é animal. É animal. Que aqui o mapa é enorme, assim. Castelo. É um castelo enorme, assim. E tem a parte externa. O primeiro que tem a parte externa, não é? É você começa. O comecinho do jogo. O começo do jogo é o Richter. É como se fosse o final. Eu lembro que eu joguei. Sim, era animal. Você chega lá, tromba o Drácula, trata com o Drácula. Aí ele corta, como se estivesse passando um tempão. Aí vem o Alucard, filho do Drácula, e ele tá entrando no castelo. Que pra mim é o nome mais idiota do mundo. É que é Drácula ao contrário. É Drácula ao contrário. É que nem Dr. Acula, né? no Scrubs tem um episódio que o Zach Braff, esqueci o nome do personagem dele. Ele faz um curta, que é o médico tal, do mal, tudo assim. Aí no final aparece tipo o nome do filme, né? Tipo em vermelho. Dr. Acula. Aí o ponto dissolve assim, né? Fica Draco. Scrubs era bem legal. Vamos mudar de tema. Para de falar de jogo. É, mas foi legal falar de jogo. Foi divertido. Gostei. O que o senhor está lendo? Rapaz, eu não estou lendo nenhum livro no momento, sabia? Nem gibi? Não, gibi eu tô lendo. Eu tô lendo Ajin. Slamdunk? Ajin, saúde. Ah, eu comprei Dreadstar o início. O princípio. Ah, tá me copiando, senhor Dreadstar. Dreadstar o princípio. E que eu adoro. Você não leu, né, Dreadstar? Já leu? Não. Que é do Jim Starlin. Nossa, incrível. Incrível. Fascinante. Porque é um space opera, tipo, feito nos anos 80, ele tem que ter aquela estética, sabe? Eu adoro. Tem um amigo dele, esqueci até o nome. Eu sou péssimo pra nome de personagem. E ele tem uma cabeça de gato, assim, sabe? Tipo, o cara é mó fortão com a cabeça de gato. Assim, é um negócio bem assim. E, só que, assim, é uma puta crítica à religião e tal. Ah, é. Por isso você gostou. Não, pô, é incrível. Criticou a religião, ganhou o Thiagão aqui. Eu respondi ontem a uma entrevista que me mandaram do site The Nick. Se tiver no ar, a gente coloca o link. Não, acho que não tá no ar. Não tá no ar ainda. Você respondeu ontem. Ah, mas às vezes eles colocaram hoje, eu não sei. Hoje eu fiquei bem afastado da internet. Bom, E daí me perguntou assim, qual obra você gostaria de ter escrito, né? E eu fiquei meio assim, tipo, não é, as coisas que eu gosto, muitas eu não queria ter escrito, eu simplesmente gosto, eu não queria ter escrito Senhor dos Anéis. Sim. Só se fosse pra ganhar dinheiro, sabe? É. Mas daí eu lembrei de Dreadstar, eu falei Dreadstar. aí eu fui esperto, porque daí eu coloquei qualquer coisa do Alan Moore e Sandman. Pronto. Ah, tá bom, né? Tá bom, né? Só que eu não tenho ambição alguma. É porque livro, assim, eu não consegui pensar em nenhum livro que eu gostaria. Cara, eu queria ter escrito O Processo, do Kafka. Que livro, puta. Eu que nunca pariu. Li, mas eu sei do que se trata, sei qual você tá falando. Que livro? Puta merda. Deixa eu pensar que livro eu gostaria de ter escrito. Puta, não sei. É verdade porque eu gosto, simplesmente, mas... Puta, eu queria ter escrito alguma coisa do Chuck Palahniuk. Invisible Monsters, que é meu favorito. Guts é um conto do Haunted, que é o assombrado ou assombro em português? Não sei. Alguma coisa assim. Que é bem bom, é bem bom. Ayrton Marinho, propaganda de Ayrton Marinho aí, ó. Você, tá no podcast. É, eu indiquei o Chuck Palahniuk pra ele porque. Ele adora, é a cara dele. Uhum. E ele viciou, assim. Ele leu, acho que mais livros que. Não, não leu mais que eu. Mas o pior é que o mais a cara dele, que é o Snuff. Não lançou no Brasil. Ah, nossa, é verdade. Puta, tipo assim... Tem filme. Não, não tem. Ia fazer. Tem? Não, não, não lançou. O que tem filme é o Choke. Ah, verdade. É o Snuff até ia ser a Daryl Hannah, que ia ser a atriz pornô. Que é um dos atores mais legais de Hollywood. Pra mim é o meu favorito. Sam Rockwell. Sam Rockwell. Sam Rockwell sempre que tá presente é maravilhoso. Sempre. Ele sempre dança. Deve estar no contrato. Dançar. Dança. Mas tem esses negócios dos atores, né? Porque o Tom Hanks mija. É. O Brad Pitt come. Sam Rockwell dança. O Sam Rockwell dança. E por aí vai. Tem vai. O Tom Cruise corre. Tem dar risada. A Meryl ganha Oscar. O que o senhor está lendo? Eu comecei assim, tipo, estou na primeira página de Red Star. Um livro de Alexander Bogdanov, de 1908. Considerada a primeira distopia comunista. Primeira não, sci-fi comunista. Lançou assim. Aqui agora? Não. Não, não sou, não é ele que tá lançando pela Aleph? Não, não é. Ah, o que lançou pela Aleph foi o Nós, Dos ametinhos. Não, do sol. 10 anos solares. Solares. Solares é polonês. Ah. E é depois. Ah, tá. Tá. Esse cara é antigo, é 1908. É. É bem antigo. Eu adoro as sci-fi. Olha a preguiça do livro, cara. É, como não querer ler isso? Vamos lá. No meio da Revolução Bolchevista, um operário é abordado por um marciano. É. E é convidado a conhecer a utopia comunista de Marte. Caralho. Depois ele volta. Como não ler isso, velho? Não, é verdade. Porra. Gostei. Porra. Mas tem em português? Não. Eu baixei em inglês. Você baixou em inglês. Sabe o que eu gosto? Do termo cosmonauta. Muito mais que astronauta. É bem mais legal. É bem mais legal. É o cosmo inteiro. É, você exato. Não atrás de uma estrela. Você exato. Desbravar tudo. Tudo. É bem russo isso. Os russos, né? São fodas, né? Não, as propagandas da corrida espacial russa, velho. Puta, assim, foda. São sensacionais, os pôsteres do caralho. Não, são pôsteres que eu gostaria de ter na parede. É. Não, são, até o Futurama tem uns, uns pôsteres assim. Link, abaixo. Se a gente lembrar. Se... Aí, fiscal, tá fugindo. Fiscal chega a tá fritando de link aí. A mãozinha do comentário chega a tremer. Mas o Futurama, inclusive, puta que pariu, né? Belo desenho. O que o senhor gostaria de estar lendo? Mas não está por falta de tempo ou possibilidade? Não tem... Whatever. Nossa, tô pensando aqui, porque eu tô com tanto livro lá pra ler. Ah, nem me fala. Isso aqui ó, que você tá vendo, que isso não é um estúdio, agora tem uma grande estante de livros. Ah, você... Porque era um estúdio de áudio e vídeo agora. Acho que, sei lá, um terço disso aqui eu nem gostei. Como chama aquele livro que vocês me presentearam? Você, Luciano, ou só foi Luciano, não sei. Que foi. Que é ter um cara que tipo um monge, assim, na capa. Esqueci o nome daquele. Um Cântico para Liboa. Esse que eu quero ler. É esse que tá na próxima, é né? É um livraço, velho. É esse que o próximo tá na fila. É muito bom. É. É muito bom. Se você aí, ó, curte coisas futuristas, pós-apocalíptico e crítica à igreja, esse é o livro. Tá vendo? Todo mundo já reagiu ao negócio. Não, é esse que eu quero ler. Eu li um mangá muito ruim recentemente, chamado Dragon's Dogma, que é baseado... O nome no... já é ruim. Não, mas assim, eu vi um mangá que se conclui em dois volumes. Sabe aquele formatinho pequenininho? Sei, sei. Pô, falei, vou ler no busão. Pô, baseado no game, daí tem você dragão. Tem um, você tem uma porra do Kindle, mano, você não precisa... Não, não, eu tenho medo. Eu tenho medo de ler no... Ah, mas isso passa com o tempo, relaxa. É. E aí eu preciso carregar meu... Uns quando você começa a ver cada vez mais gente com Kindle no ônibus... Ah, eu vejo com tablet, vejo com laptop um monte, e tal, essas aí coisas. Aí você vai perdendo mesmo. E, então, é um mangá baseado num game, de RPG. É. O que, não, que é problema, não é problema algum, se for uma história bem contada, pode ser baseado em qualquer coisa. Claro. O Lego The Movie tá aí pra provar que, tipo, porra, dá pra fazer qualquer coisa. Que se filme. Não, é incrível, mas também é do Tim Miller e Chris Lord. Phil Lord, Chris Miller. É isso. Phil Lord, Chris Miller. São um dos melhores roteiristas atuais de Hollywood. Inclusive, estão dirigindo aí o Han Solo, o spin-off aí e tal. Escrevendo. Acompanha. Não, estão escrevendo, estão dirigindo o que tá saindo. Eles são os melhores roteiristas, eles estão dirigindo. Eles são diretores também. Ah, tá. Tipo o James Gunn. Tá, tá. Essas coisas. Meu, que mangá ruim. Porque, tipo, é baseado no jogo, de RPG. Só que os caras falam, ah, você subiu de nível, então agora você pode usar essa espada. Você não fala isso no jogo faz sentido. É. Porque no jogo você tá dependendo de nível pra subir. Sim. Conta uma história que o cara vai aprendendo novas magias, novas coisas. Você não precisa falar que ele tá subindo de nível. É, verdade. Eu gastei dinheiro com isso. Sério, dois volumes. Eu comprei o segundo só por curiosidade, eu não terminei de ler. Masoquismo, né? Não, é porque eu falei, já que eu comecei, né? Foi tipo R$9, uma coisa assim. Ah, então, tá ok, não. Tá lendo um busão com sono de manhã, sabe? Tipo, tá bom até. Mas foi bem ruim. Mas... Quanto tempo passou aí? Oh, já tem 43 minutos, cara. Ó, e foi que foi, hein? Vambora. Eu queria dar um chute na luminária da Pixar. Por quê? Ah, porque ela pisa no Wii. E daí? Ah, coitado do Wii. Você não sabe o que o Wii fez? Ih! Nossa, essa foi bem errada. O que a gente fez agora? Caralho, mano. Luminária da Pixar, vamos lá, vai estar na capa também. Nossa, essa capa eu vou demorar 3 dias pra fazer. Não pode, tem que estar pronta daqui 6 horas. Tem um nome, né, Luminária da Pixar? Luminária da Pixar. Não, mas tem um nome assim, tipo... É... Pixinha. Eu não lembro. Pixelita. Pizza. Qual o seu filme favorito da Disney? Desenho, não live action. Desenho da Disney? Putz. Mas pode ser desses mais da recentes, porque o meu favorito é dessa nova leva em 3D aí. A Bela e a Fera. Sério? Você gosta? Gosto. Till as old as time. Eu só vi dublado. Eu tenho uma regra interna que animações, seja 3D ou 2D, eu vejo dublado. Eu não vejo em inglês. Ah. A não ser que eu não consiga, sabe? Tipo, eu só achei. Mas aí você perde as músicas, que, por exemplo, Aladdin, que eu adoro, Aladdin é bem legal. Ele tem uma das músicas mais. A minha música favorita da Disney, na verdade. Que é a... Nunca teve um amigo assim. I can show you the world. Ah, eu não gosto muito dessa música. Oh, oh no. É, tô meio rouco ainda. Olha, eu vou lhe mostrar como é belo esse mundo. Nossa. Não, mas a melhor música desse filme, em português, é Nunca Teve Um Amigo Assim, que é o gênio que canta pro Aladdin quando eles se conhecem. Você percebeu que tem um link com o episódio perdido, porque o gênio é dublado pelo Robin Williams? Sim, a gente já falou disso. Caramba, meu, que mindset da porra. Alibaba, e os 40 ladrões, muito dinheiro tinham pra contar, mas o meu homem é muito mais feliz, pois seus desejos vou realizar. Uau, uau, uau, uau, uau, não. É. Nunca teve um amigo assim. Nasce with night. Sabe o que é legal também? As versões pornográficas de desenhos da Disney que tem no YouTube. Desenho? Subvertendo. Não, eles subvertem as falas e as músicas. Nossa. Então tem, por exemplo, A Piranha Sereia. Normalmente eu não gosto disso, dessas coisas. Eu acho sem graça. Que nem aquele Chaves Maconheiro. Ah, a única que eu gosto é o Feira da Fruta. Mas tem umas boas, cara. A Piranha Sereia é bom, por exemplo. Que é o Under the Sea, que é, não sei como é o nome em português, mas ficou, o refrão ficou, lugar de dar, é aqui no mar. É fundo do mar. É mais gostoso e não precisa lubrificar. Lá em cima eles usam vaselina, areia na chana da menina. Que horrível, Barone, meu Deus do céu. E tem uma música da Pocahontas, ficou memorável nessa versão, que eu não lembro desse filme at all, assim. Ah, eu gosto de Pocahontas, da música Colors of the Wind. Mas a música tem até uma coisa, assim, que é meio atual. Que é, sou puta e o que que tem? Porque a Pocahontas, ela quer transar com o que ela quiser. E a tribo não quer deixar. Ah. Só depois de casar. Imagina, empoderadíssima. Igual aquela música de Pablo, né? Que é a música, como é que é? Sovadia, sim? Não sei o que você tá falando. É, tem uma música. É uma drag que é famosa. É? Ela, e a música é sou vadia, sim. É vadia de noite, sim. De dia, sim. Um dia, sim, outro também. Isso sei é lá. Recente? É agora, tipo, hit do carnaval carioca. Por lá. Isso que eu não sei, porque é recente. Tem aquela coisa de que depois dos 30, você não ouve mais música nova. Tem um episódio do South Park que ele... O Stan passa por isso, já viu? Não. Que os amigos deles, eles ouvem uma coisa aí, um negócio de música eletrônica. E quando ele vai ouvir, ele escuta, tipo... E aí ele fica, tipo, mas por que vocês estão gostando disso? E eles... É o Cartman, assim. E eu só o Stan que não. Aí ele vai ao médico, daí o médico fala... Não, é que você tá passando pelo fenômeno de quando você cresce, as coisas dos mais novos se tornam uma bosta pra você. E na verdade é muito verdade isso. É o que você falou, a verdade. Eu passou dos 30, eu não ouço mais música nova. Porque pra mim é tudo aquela banda. Lembra que eu fiz uma piada com o Lollapalooza, com as bandas? É isso tudo. Ou então as cantor pop e tal. Eu só consigo ouvir música feita, produzida até 2003. E a gente tem um amigo que tem um fenômeno ainda mais único. Que ele já odeia tudo desde que foi feito depois do nascimento dele. Que é Rafael Fernandes. Grande Rafael Fernandes, que não nos ouve pelo que ele fez. Eu acho que ele ouve, mas não tem coragem de admitir. É que daí ele já criou o personagem, entendeu? Ele não pode admitir. E ele deve ficar todo orgulhosinho. Os caras são foda, meu. Puta, queria dar um apoio. Falaram de mim de novo. No do Fendel, que foi o último, né? A gente falou até do Fendel de Rafael Fernandes. Falou. Fendel de Rafael Fernandes, não. Fendel Rafael Fernandes, que é só ele. Não, ele só tem que assim. Aí você fala, pô, tô vindo aqui. Super legal esse CD do Bon Jovi aqui, ó, porra. Aí ele... Não, é uma merda, tem que ouvir aqui a Tropicália e tal. Ele aparece com os negócios assim, o Dair José. Massacre os canibais venusianos de Marte. É, o negócio assim, é uma banda punk aí que só tem um... Tem uma fita queimada. É, só dá pra ouvir 30 segundos da música. É a minha banda favorita. Tomar no cu. Quem não tem um amigo assim? Nunca teve um amigo assim. Rapaz, sweet callback. Mas qual é o seu desenho favorito do Disney? Você não falou? Enroladas. Enrolados. Entangled. É o Tangled. Que puta, é um puta desenho legal. É legal mesmo. Eu gosto pra caramba. E gosto muito de Aladdin também. Ah, Hércules é legal pra caralho. Hércules é muito legal. Se, apesar de fazer a história do Hércules, não tem nada a ver com a mitologia grega. As contemporâneas. Né? Peraí, Hércules é a grega. Heracles é o romano. Não. A gente usa Hércules. Mas é o nome romano. É o nome romano. O nome Heracles. É Heracles. É, tá. Heracles, né? Heracles. E... Mas eu acho legal pra caramba, assim, o desenho dele. E o traço... Ah, e tem uma nova onda do Imperador. É muito louco. Esse filme é sensacional. E dublado é melhor, que é como... Eu ia falar... O Saltomelo. O Saltomelo. Acho que o melhor papel do Saltomelo. É muito bom aquele desenho. Fica certinho, assim, essa voz dele meio descansada, assim, sussurrando, sabe? Imagina. Não, tem o Kronk. A o estrela Kronk. Da nova do Imperador é o Kronk. É o Kronk. É verdade. Nossa, é muito bom. Feito por Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs, tipo, onde ele tá é bom. O mais foda é quando você vê ele fazendo Superman. É. Tipo, ele passa tudo que ele precisa passar no Superman. É, ele tem aquela é voz. Uma coisa imponente, porém inocente. Exato. Caralho. Pô, a gente podia destacar esse áudio e só mandar pra ele. Né? Olha aí, Guilherme Briggs. Pior que nem será que ele não escutou isso, velho? Oi? Quantas vezes será que ele não escutou isso? E se ele nunca ouviu? Ouviu. Ah, não ouviu, não. Porque ele só ouve assim... Assim é muito foda! É bem capaz dele ouvir. Porque ele conversa com muita gente que fala de muita coisa na internet. E ele tem uma legião de fãs. Que provavelmente vai passar qualquer coisa que menciona ele. É verdade. Então, se eu escutar, um abraço pra você, cara. Você faz parte do meu desenvolvimento. Nossa, enquanto sim. Enquanto pequeno nerdinho. É verdade. Nossa, o Guilherme Briggs, tipo, puta que pariu. Fez parte da nossa vida pra caralho, assim. Sim. Igual o Robbie Williams. O personagem favorito que Guilherme Briggs dublou. Putz, Frikazoide. Eu ia falar esse, porra. Nossa, né? Frikazoide é incrível, cara. Eu reassisti, não, muito tempo atrás, né? Por meios legais. Meios muito legais. Não, não tem. Esse não tem como assistir. Porque não tem DVD lançado no Brasil, não tem nada. No YouTube. Não tem no YouTube nada. No YouTube tem com português de Portugal. É. E não é o Guilherme Briggs. É. Aí eu tenho um site que eu consegui. Meu, é bom demais. É. Eu lembro do primeiro episódio. Ele tem o sidekick da mãozinha. É a mãozinha. Que é o vilão. E daí não, depois a mãozinha casa. É, muito bom. Não, nossa, pior que a gente tá falando, mas essa geração mais nova talvez não tenha visto o Frikazoide. Não, com certeza não. Nossa, lembra de Animania, que você era totalmente louco. Lembra quando o Frikazoide, ele ia sair voando, que na verdade ele ia correndo com as mãos na frente dele. Sempre que ele caía de queixo. No chão. E sempre era uma piadinha com o fato dele estar no chão. É. Ele caía assim, passar um paninho nesse chão aqui. É verdade. Um chãozinho gelado. Nossa, faz bem até. Eu queria ser dublador. É demais. Frikazoide. Eu queria muito ser dublador. Eu tenho uma certa facilidade de imitar ou criar vozes, só que. Tem que ser ator. Tem que ser ator. Eu já passei por isso. Porque eu também já fui procurar pra ver de ser dublador. Não porque eu tenha uma voz boa e tal, mas todo mundo já passou por essa ilusão. Até mesmo que você não precisa ter uma voz boa pra ser dublador. Você precisa dublar bem. É, exatamente. Você inventar a voz te dá um leque maior de opções, né? Claro, claro. Não, tem dublador que é foda. Tanto que os dubladores mais marcantes têm uma voz só. Sim. Tipo o cara que faz o Schwarzenegger. Sim, é que é a voz dele, né, praticamente. É. Eu, voz do Ed Murphy brasileira. Sim. Dublagem brasileira é considerada a melhor do mundo. Sabia? Puta, sim. Pô, você viu o vídeo dele com o Hugh Jackman, caralho, aquilo, olha, o coração chega até a doer. Vai estar tá o link aí. Amanhã não vai estar, não. Na hora da postagem não vai estar, mas ou a gente vai você ajustando. Quem escutou depois. É. Aí, fiscal de podcast vai ter passado toda a relação do que a gente esqueceu, a gente vai ter atualizado. Nossa, mas os links para compra estão aí. Estão aí, então chega. A dublagem brasileira é considerada a melhor do mundo, né? Uhum. Inclusive, os Flintstones. Ela é considerada a melhor versão dos Flintstones brasileira. Olha, o senhor tá todo talentoso hoje. Você já viu algum filme dublado em outro idioma? Já, é horrível. É péssimo. Uhum. É uma narração escrota. E não encaixa, assim. É uma narração escrota. Tipo, e japonês. Ninguém se importa em encaixar, ninguém se importa em passar a emoção da cena. Tipo, foda-se. Foda-se. Não, vai de qualquer jeito. E aqui não, aqui os caras têm muita preocupação em passar direitinho. Eles... Uma coisa curiosa desse bagulho de dublagem, Kung Pao. Ai, é horrível. Sabe esse filme? Já é horrível. Qual o nome do cara? Não faço ideia. Aquele cara. O Kung Pao, ele é quase todo imagens de um filme chinês. Sim, isso é verdade. Que é um filme da China mesmo. Ele comprou os direitos do filme e ele reeditou colocando ele em tela verde e tal. É. E sabe por que a menininha fala tanto ui, ui, ui, ui, ui no final dos diálogos? Porque diálogos em chinês são enormes. Ah, sim. Não sim. tinha mais o que colocar. Ele fica até ela fechar a boca. Tem o do Locademia de Polícia, o que faz as vozes. Porra, ele é foda, mano. E ele faz, quando ele faz, ele coloca a faixa, né, na cabeça, que ele faz o papel, né, ele atua, né, dentro da história como karateka, assim, e ele fala e ele continua mexendo a boca. Caralho, Locademia de Polícia, olha, pelo menos os primeiros três são incríveis. E é uma coisa que a gente não falou no podcast de trilha sonora. É. Mas a trilha sonora de Academia de Polícia também, ela é icônica, né? Sim, Academia de Polícia. Quem você era? Você da Academia de Polícia? Todo mundo era alguém. Eu sou o Tucker Barry, que é o das armas. Tucker Barry é muito foda. Eu gosto do perto do final do primeiro filme, que meio que solucionou tudo e tal, ele aparece, ele tira o capacete, começa a bater a cabeça no capô do carro. Aí, mas o que aconteceu? É que teve um tiroteio e ele perdeu. Eu gosto do... É que eu esqueci o nome daquele todo mundo queria ser o protagonista, né? É o Mahoney. Mahoney. Eu não lembro o nome da... Mahoney. Tá aí, ó. Eu não, eu queria ser o Tucker Barry. Eu sou diferente. Olha! Fernando Mahoney. eu lembro que tinha aquele cara que era o cabeludinho, que era bandido e depois se torna da academia. O Ed? Ed, né? Que ele tinha... Ele fala assim! Você matou o Mickey! O relógio do Mickey que ele tem. Inclusive, eu não gosto de relógio, mas eu usaria aquele relógio do Mickey só por causa dele. Eu gosto de relógio. Eu não gosto. Nossa, não uso. Eu tive um relógio que eu ganhei de aniversário... Da minha mãe, eu tinha, sei lá, meus 13, 14 anos. No dia que eu usei ele pra ir pra escola, era um Iron Man. Lembra que o relógio Iron Man? Era... Resistente à água. Porra, caralho. Até 20 metros. Né? Devia custar uns R$50. Na época era foda mesmo. R$50 convertido pra hoje, tipo, 700. Eu ganhei, eu fui... Me roubaram no ônibus no primeiro dia. Ah, é trauma. Não, sim, mas eu não gosto também, porque eu fico olhando toda hora. Eu tenho mania. Duas coisas que eu gastaria dinheiro loucamente se eu tivesse muita grana... É relógio e caneta. Nossa, são duas coisas que eu nem ligo. Eu tenho um fetiche louco por caneta, mano. É mesmo? Eu testo todas as canetas. Tem as canetas favoritas. As que são melhores pra escrever. Nossa. As que tem a tinta mais da hora. E relógio eu não compraria. Você tipo, é um penógrafo. Eu não compraria uns relógios James Bond. Não compraria aquelas porra não. super cara, relógio 5 pau. Eu quero esse relógio maluco, sabe? Aquele relógio, tem um relógio que dessas marcas... Top de linha aí e tal, assim, que só o Cristiano Ronaldo. Não, que ele era tudo meio enferrujado, assim, o maquinário dele lá, sei lá como é que chama, o motorzinho dele. Puta, eu curto é aparente. Muito, maquinário exposto de relógio. É incrível, mano. Eu acho é bonito. Sensacional. Eu usaria só se fosse assim. É muito legal. Mas eu acho que, tipo, o cara que usa relógio, pra mim, é aqueles caras com camisa polo, assim, sabe? Tem esse estigma, mas é só o relógio que é do tamanho de um óculos escuro. É, tipo Faustão. Assim. É esses caras. Eu não curto, não. Aí é foda. Não precisa ser grande um relógio pra ele ser legal. Não, isso é... Isso é uma ostentaçãozinha babosa. É, não. O relógio tem que ser bom. Mas eu tinha um relógio Transformers. Até um relógio quebrado, da hora certa, 12 vezes por dia. Ah, rapaz. Então vamos entrar agora pra já entrar no coisa. Vamos com sabedorias populares, então? Vamos ver. Deixa eu ver. Ah, quase uma hora. Ah, moleque. Ó, oh, conseguimos enrolar, caralho, hein? Só pra não deixar nossos ouvintes tristes na mão. Deixa eu ver se tem uma sabedoria na aqui. Na mão é uma expressão escrota, você para pensar, né? Ah, não tem a ver com masturbação? Tem, lógico que tem. Vou deixar você... Ah, é mesmo? Eu nunca pensei assim. Deixar na mão. Te deixar na mão. Caralho. Apesar que tudo que a gente tem, todo xingamento... Te deixar na mão. Caralho. Eu ia falar isso. Tudo que a gente tem é relacionado... Sexo. A sexo, homofobia, essas coisas. Porque todos os xingamentos são homofóbicos. É. Vai tomar no cu, vai se fuder, vai se ferrar, porque é uma variante... Uhum. Tudo assim, aí é tipo é o medo do patriarcado, né, do sexo anal, né? Aí aquela babaquice, se eu for fazer exame de como é que chama? Do dedo? Toque. Tudo bem, mas como é que é o nome do negócio que você faz? Esqueci. Próstata. De próstata. Se eu for fazer o exame de próstata, eu vou levar uma arma. Se eu vou falar pro doutor, se eu gemer, atire em mim. Ah, vai se fuder. Se você gemer, aproveita, meu filho. Tá com 45, descobriu o rabicó? Manda brasa, meu irmão. Acho que assim, o Grindr tá aí pra isso. São enormes, né? Porque é um estimulante, uma glândula estimulante. Sim. Do seu todo rolê genital. Exato. Então, se encostar direito, vai ser da hora. É, porra, gemeu, medicão gostou. Vamos lá, os dois estão tá ali, os dois são saudáveis, vacinados, estão querendo, um consensual, né? Filhão. Já foi o dedinho. Já foi o dedo, vai tudo. Como o gênio vai ajudando que eu peido pra quem tá cagado. Né? Não é mesmo? Inclusive, contextual, né, rapaz? Mas... O cara me perguntou, que eu tenho tatuado aqui o Ash, né? No mercado. Ele perguntou, é o Leatherface? Eu até achei legal, porque o cara, tipo assim, ele foi meio extremo, assim. Ele, ele não chegou e falou, sei lá, é o Jaspion. É o Walking Dead. Eu gosto desse cara aí, o Walking Dead é foda. O Walking Dead. O Transforme. É que nem eu adoro jogar aquele jogo Zelda, porque eu gosto do Zelda. Sim. O personagem Zelda é muito legal, com a espada, né? O Zelda. Outra coisa, voltando em assuntos anteriores, eu acho engraçado que o Mario se chama Mario e o Luigi se chama Luigi Mario. Isso no filme, né? Você sabe, né? Ah, aquele filme é legal. Porra, pelo amor de Deus. Eu acho legal. Nossa, pelo amor. Tipo, nessa linha aí... Não assisto há 20 anos, veja bem. Mantenha assim. Confie em mim. Não faz muito tempo que eu assisti. Mas eu quase comprei o DVD uma vez só pra ter. Eu tenho uns DVDs que eu tenho só pra ter. Tem um que eu não abri até hoje. Eu até já postei a foto no meu Instagram, @tpzenetic, que é o do Top Gun. Tem até o preço das lojas americanas. Tiago Papila Zanetic. Vamos lá. Qual o livro que você leu e mais detestou na vida? Assim, tipo, grande perda do meu tempo. É que assim, não é o pior, mas é que tipo... Aquele que te frustrou, entendeu? Não precisa ser o pior escrito, nem merda nenhuma. Não vamos entrar em méritos. Não, é porque eu ia falar o Mob Dick. Foi o que mais te frustrou. É que eu tenho muita vergonha de falar isso. Foi, porque eu fico com tanta expectativa. Porque assim, eu li livro ruim. É o hype, né? Eu já li livro ruim, já. Mas tipo, puta, Mob Dick, eu fui muito na febre. Porque não é seu ponto. Tem livro que você olha e fala, esse livro é ruim. Sim. Eu tô falando livro que mais te frustrou. Não, então. Então eu acertei, hein? Sim. E você? Puta. Eu fiz a pergunta e não parei pra pensar na resposta. É tipo, sabe coisa. Coisa muito recorrente, isso não é um podcast. Cara, é difícil. Eu acho que foi... qual o nome? Eragon Brisinger e... Ah, é Eragon Brisinger. Eldest. Não, Eragon, Eldest, Brisinger e Herança. Foi Brisinger. É o segundo? Terceiro. Ah, o terceiro. Não, o terceiro. O primeiro é Star Wars com o dragão. É uma da hora. Mas é legal. O segundo eu acho ótimo. Eu gosto de verdade. Não, ótimo é foda, mas aqui, é muito bom. Puta, se você ler hoje em dia... Você... Só que assim, tava assim, o último volume da trilogia da Herança de Christopher Paolini. Ah, o Herança é o nome da coisa, o último livro eu não lembro. O quarto livro se chama Herança. Se chama também? Ah, tá. Que é o verde, né? Aí eu terminei o livro e ele era todo cagado. Uhum. A história não ia pra lugar nenhum. Sim. E ela não acaba. Eu fiquei putíssimo. E você não leu o quarto? Me senti enganadíssimo. O quarto é pior que isso. Nossa, ainda bem que eu passei. Mas e o nome do vilão é um negócio mó grande, né? Tipo, 30 sílabas, assim, né? Mas sério, eu li já com meus 25, 24 anos. Mas assim, se eu tivesse lido com uns 13 anos, que aí fica a idade certa, porra, eu ia enlouquecer com aquilo. Mas realmente, terceiro e quarto livro são difíceis. O segundo, eu tenho vontade de pegar o segundo e só ler o segundo. Ah, segundo é muito legal. Segundo é bom pra caralho. Segundo tem um puta fôlego novo. O primeiro é aquela coisa já. Jornadinha do herói, blá blá blá, Star Wars e tal. Mas nossa, o segundo, caralho, o segundo é bom pra porra. Thiago Partoba Zanedic. Vamos lá. Nossa. Sabe o que eu nunca gostei? Sabe o que eu odeio? Irmãos Belongo. Sim. Qual é o filme que mais te deixou envergonhado na vida? Envergonhado? Ah, mas aí pra mim são todos os filmes que tem cena de sexo e tem um familiar em casa. Não, não precisa, não precisa nem no familiar. Quando você tá assistindo o filme, vai, você com os familiares e tem cena de sexo. Independente de quem tava com você. Putz. O filme te constrangeu. Olha, rapaz. Não sei. Puta, eu tava vendo uma vez no Cine Trash. O, lembra do saudoso Cine Trash com o Zé do Caixão? Tinha um filme que era todos tipo... Todos você. Você que não assistiu o filme de hoje. Eu vou cortar seus intestinos. Era muito foda. Era um filme de... Que era tipo de alienígena, assim, de marciano, uma coisa assim. Só que tipo, assim, tinha uma cena de 5 minutos de uma mina pelada dançando... Assim, mas ela era totalmente fora de contexto. É, só pra ter uma mina pelada. Sério, eu comecei a ficar constrangido, de verdade, sozinho. Ah, é? Pronto, bem pensado. Eu gostava muito de Porks. Lembra de Porks? Não, vagamente. Nossa, Porks era tipo o American Pie dos anos 80, né? É. Filmes de sexo pra adolescente, né? Nossa, então era muito errado. Se era dos anos 80, sim, era muito errado. Eu não penso nem em revisitar essas coisas. Tinha o Delivery Boy, né? Como é que era? É Pizza Boy... No Porks? Não, era um filme. Que era o cara que entregava pizza com roupa de mexicano. Não lembro disso. Ah, anos 80, essas suas comédias sexuais que a gente assistia à tarde, né? É, passava na sessão da tarde. Sessão da tarde, não. Como é que era o nome do SBT? Cinema em Casa. Caralho. Cinema em Casa. Que passava... Lembra do filme do Gangue dos Dobermans? Mano. Ah, Silvio Santos nunca teve, né? Não tem até hoje. Tipo assim, o mundo avançou, o Silvio Santos tá nos anos 80 ainda. As coisas que ele fala. E, tipo e o povo quer isso, né? O povo gosta. Que balança o coração. Festa colorida de alegria e de emoção. Então sorri e vem pra cá. A festa continua, a casa é sua, pode entrar. Ritmo é ritmo. Cara, quando morreu o Silvio Santos, vai parar o Brasil. Vai. Tipo, lembra do quando morreu o Senna? Lembro. Vai ser do nível. Maior. Maior. Não, do nível não, vai ser maior. Vai virar feriado nacional. Vai. Puta, vai. Puta, Silvio Santos é absurdo o poder que ele tem sobre o povo, né? Assim. É. Pessoal que. Tem essas pessoas que têm o poder do discurso, né? Que o Lula tem. Goste ou não do Lula, ideais políticos ou não, ele tem. Que é o que você atribui a Jesus, por exemplo, essas coisas do tipo. Esses caras são muito, assim, é magnético o negócio, né? E o Silvio Santos mesmo, assim, ele. Fala umas coisas extremamente machistas, o pessoal tenta atacar na internet, mas ele sai intocado. É. Porque é um negócio assim, ele é tão querido que assim, meio que apaga. É. Sabe, assim, tipo, é absurdo. Qual filme te deixou constrangido? Ninfomaníaca, parte 1. Mas você tava assistindo sozinho? Não. Aí eu tô assistindo com a minha mãe. Porra, Mas é um puta filme. O parte 2 não. O parte 2 é ruim. O parte 1 é bom, cara. É mesmo? É. Eu não gosto do Lars von Trier. É que o parte 2 estraga tudo que foi feito na parte 1. Lars von Trier é um cara... É a maldição da sequência, sabe? Mas ele fez junto, né? Ele fez como se fosse assim, um, né? Dividiu em dois, mano. Fudeu. Não, Kill Bill. O 2 é pior. Nossa, eu acho o 2 infinitamente superior ao primeiro. Não. Mas é que ele depende muito do primeiro pra... Tem toda uma poesia no ritmo do primeiro Kill Bill, cara. Que o segundo não tem. Sem dúvida alguma. Só que se torna... É outro filme, é outra coisa. É tipo... É uma sequência. É, mas nossa, e tem a melhor luta final com o vilão de todas, né? Que é uma conversa, né? Nossa, eu gosto muito. E o Bill e ela conversando, assim, a conversa deles é incrível, né? Eu não quero entregar spoiler pra quem nunca viu aí, né? Porque. Puta que pariu, tem 10 anos pelo menos que o Bill, mais. Puta, por aí. Toma no cu. E que o Bill, eu tenho uma lembrança muito legal de que o Bill, volume 1 e 2. Que teve uma vez que toda a minha família foi viajar, eu fiquei sozinho em casa. Toda a família, assim, todo mundo, até os agregados, primos, não tinha ninguém em São Paulo. E meus amigos também. Tipo, não tinha ninguém em São Paulo. Tava só em São Paulo. Marina Sky. É, só que eu trabalhava. Eu ia trabalhar no dia... eu trabalhei no dia 31 e a primeira tava de folga. E óbvio que eu não ia viajar no dia 31 depois do trabalho e tal. E aí eu comprei um monte de hambúrguer, um monte de coisa pra fazer em casa e aluguei uns filmes. E eu aluguei Kill Bill, que na época alugava, né? Uhum. E eu passei o Réveillon assistindo Kill Bill, os dois. Então, tipo assim, deu meia-noite e eu tava vendo Kill Bill, assim. Nossa, foi muito foda, foi o melhor Réveillon. Eu não gosto. Quando eu assisti Kill Bill, tava com vários amigos na época de colégio, e o colégio naquela época de experimentação. Então a galera descobriu bem Flojin. Ai. Então, todo mundo dos meus amigos tomou, tipo, trocentos do Sim, é o único jeito. Doideira e tal. É. E eu não tinha tomado, tava de boa. Você ficou assistindo. É. Eu era estreiedge nessa época. Você não tomaria nunca. Você não tem cara de que tomaria bem Flojin. Não, eu não curto narcóticos. Uhum. Assim. Também nunca fui desse. Aí eu peguei. Eu tinha baixado o filme, eu acho que era a única pessoa com internet decente da galera. Pô, mas naquela época lá. E foi antes de estrear o filme aqui. Ah, não, mas demorou. Assim, foi. E aí eu baixei e tal, a gente foi assistir. Acho que era um e o dois, assim, já, num esquema assim. Aham. Uhum. E a gente veio no filme, não sei o que lá, veio, pá, pá, filme da hora, não sei o que lá. Uma hora o celular do amigo meu tocou, em cima da mesa. É. E ele fez assim. Ele esticou a mão, né, pra pegar o celular. Ele fez assim, fez, caralho! O que foi? Daí. Todo mundo virou pra ele e falou, olha isso! Eles, caralho, puta que pariu! Eles perceberam o efeito. Até então eles achavam que tudo que tava acontecendo de efeito do Ben Flojin era do filme. Nossa! E hoje eles não conseguem mais ver Kill Bill porque perdeu a graça. Porque o filme era muito mais legal com os efeitos Kung Fu antigos, assim. Aquela coisa. Nossa, imagina, tipo, você tá viajando e vendo assim. Quando eu fumava maconha de vez em quando, assim, tem umas coisas que você... olhava, você fala, caralho, é muito mais legal. Só que assim, nunca foi uma coisa que me pegou, eu não gosto. Mas também não sou contra quem usa também, faz o que quer. Foda-se, né? Não enche no meu saco, vai fazer o que quiser. Não, sério, como qualquer coisa, faz o que você quiser da sua vida, não enche meu saco. 80. 80. Mudar, né? Não tem nada. Tem um eco, você não tá ouvindo? Não. Não tem nada. 87. Oi, olha lá, você não tá colocando. Tá de sacanagem, você não tá vindo. Aqui não tá vindo, tá aí, tá? Tá. Ah, comigo não tá vindo. Então tá bom, né, já que tá aí. Peraí. Meu, não vai falar que não tá gravando? Não, gravando tá. Ai, nossa. Você deveria tá ouvindo o efeito. Eu sempre ouvi, tanto que na vez passada. Você ligou o meu fone no gravador. Peraí. E agora? Agora não tô ouvindo nada. Nossa, agora ficou super alto o efeito pra mim. Bom, tudo bem, vai. Barone, sabe o que eu odeio? O quê? Eu odeio um grupo específico de pessoas em duas situações diferentes. Pessoas que, quando está tocando a canção... É proibido fumar maconha. Ou pessoas que estão... Que tá na canção. É. Que país é esse? É a porra do Brasil. Isso. Ah. São sempre caras de relógios grandes e com perfume e camisa polo. Essas são as pessoas que fazem isso. Eu executei a ordem 77, agora você tá ouvindo? Não, não tô. Que estranho. Mas tá rolando 77. Ah, então tô arrebentando na 77. 77 FM. A rádio rock. Eu odeio essas pessoas. Tem outro exemplo? Espero que o efeito tenha passado pra gravação, senão isso vai ser meio ridículo. Ah, mais que esse episódio inteiro já foi? Sim. Nossa. Tem algum outro exemplo de canção que as pessoas fazem esse tipo de coisa? Vamos pensar. Sim. Fazer amor de madrugada. Como é que é? Em cima da cama, embaixo da escada. Amor com jeito de virada. Primeira patroa, depois na empregada. Nossa, que horrível! É? Vamos ver se você lembra. Vamos lá, vamos ver de que era você. Gererê, gererê, o LSD. Gererê, gererê, ULSD. Como é que é? Tem vários. Eu sou pequenininho entre buraco de tatu, solto espuma pela boca e fumaça pelo cu. Gererê, ULSD. O carro da polícia é super equipado, em cima tem maconha e embaixo baseado, gererê. Gererê. E que é engraçado que maconha e baseado pelas coisas dá na mesma. É a mesma coisa, baseado é feito baseado de maconha. Baseado é a maconha enrolada. Mas é... Nossa, tinha uns pesados, né? Tinha uns... Né? Tipo, eu tava na cozinha, comendo, né? Aquelas coisas. Esquece. Não, pelo amor de Deus. Isso aí ficou no passado. Era... Que época, né? Eu lembro que nessa época que eu tinha vontade de ter banda, eu tinha tipo 8 anos de idade. E eu escrevia as músicas, né? É verdade isso. Deixa eu ver se eu lembro alguma música. Nossa, eu já vou odiar isso por tabela. Não, não vou lembrar. Aí tinha Tuxac cheio de eletricidade, Tuxac cheio de paga conta de luz. É verdade. Eu não odiei isso, tô contando aqui. Tinha uns legais. Essa coisa que você odeia nas músicas, tinha uma banda que ela já fazia isso por padrão nas músicas delas. Que é Blitz. Ah, é verdade, que ele tinha gente contratada pra fazer isso. Tinha diálogos nas músicas. Que era o como que é, por exemplo? Canta uma canção aí, mano. Ele tá cantando a música dele e de repente ele tá no bar. Tá tudo muito bom. É, desce uma, desce outra. Ah, o Fabinho, Fábio Júnior ao vivo. Ai, amor, pede uma batata frita. Ok, você venceu. Batata frita. Tá tudo muito bom. Tá tudo bom demais. Não, tá tudo muito bem. Tudo muito bem. Bem, mas realmente. Eu realmente gostaria que você estivesse... Você não soube me amar. O bom que, assim... Esse Mesquita nunca se levou a sério. Né? Esse. Essa é a chave do sucesso. É. Escutou Mesquita 2? Nossa, esse é outro Mesquita, puta que pariu. Otário. É que depois do almoço Otário. Do Curi, do episódio perdido, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Vai que, né? O cara tem um carro precisa, de Fórmula 1. Não precisa 1 nem do Joesley, a gente coloca voluntariamente isso. A gente falou do Joesley nesse ou no outro? Eu acho que foi no outro. Ah, não sei. Mas se foi Swift, foi no começo desse, não foi? Ai, meu, não. Já me perdi. Ah, nossa, olha, a gente. É tudo um grande episódio pra mim. Pra gente, já estamos gravando até. É um episódio horas. Tão grande quanto um filme do Transformers. Nossa, já tá tarde pra porra, 11h20 já, meu irmão. Caralho. Preciso ir embora. É, preciso dormir. O que você odeia? Eu odeio perder episódio. Olha, fazer outro. Completamente justificado. É muito frustrante. Eu queria numa balada que tocasse Lulu Santos. Lulu Santos na capa, Lulu Santos na capa. Lulu Santos. Melhor balada, pô. Imagina na balada lá, como é que é? Como é? Descobridor dos sete mares, navegar eu quero. Ô, oh, do caralho, melhor balada. Depois começa a tocar. Ainda vai levar. Todo mundo começa a pegar uns pezinhos supino lá, começa a malhar. Melhor balada. Lulu Santos, a balada. Balululada. Ainda assim, a balada ia ser boa, porque toca Lulu. Tem mais hit aí do Lulu, é que eu não tô lembrando. Vixe, tem uma música que ele fez com o Gabriel Pensador, lembra? Ah, tem, é a do... Do astronauta. Não, é o astronauta. Ah, é, como é que é? Astronauta, sentindo falta da Terra. Que falta que essa Terra lhe faz, não sei o que, não sei o que. Ah, é verdade, ele é. Entra no refrão, que eu vou pro mundo da lua, que é feito um poder. Onde os deuses... É, eu tentando me lembrar, né? Se abraçam e beijam no céu. Nossa, que balada, meu. Eu tô até imaginando a roupa que eu vou. Que roupa você vai tirar? Com aquela camisa florida minha, rapaz. Não, tem que ser a outra. A outra eu vou estrear no canal, hein? É mesmo? Eu não estreiei ainda, não. Por que você não veio ainda com ela? É verdade, preciso vir com ela. Próximos vídeos eu vou gravar com ela. Lá no terceiro mês de existência do canal, vocês vão ver essa camisa. É a melhor camisa do mundo. E eu ia com uma bandana. Lógico. Puts, sem dúvida, pochete. Né? Pochete. Calça caqui. Pochete. Calça caqui, pochete de couro marrom envelhecido. Pendurada na transversal do corpo, não na cintura. Mas que delícia. E puta que pariu. Papete. Papetão. Ah, mano. Papetão de meia. Não, de meia. Meia soquete. Caralho. De cor salmão. Nossa senhora. E a papete tem que ser de veludo. Existia papete de veludo? Claro. Caralho. Porra, gente chique, né? Tipo Lulu, né? Você acha que o Lulu usaria uma papete de lona, meu irmão? Sabe quem iria nessa balada, né? Você e o Chiquinho Scarpa. Nossa, eu e ele, só abraçadão, tomando nosso Chandon. Quem vai falar catuaba? Porque virou uma onda catuaba. Catuaba é Beltônico Fontoura, porra. Só com uma outra embalagem. É. Tipo Nossa. É tipo Jägermeister. E Jägermeister é... Tem gosto de Biotônico Fontoura. Você sabe qual que é a história de Jägermeister? Não. Era... Jägermeister. Vamos falar direito. É o mestre caçador. É. O Jägermeister, ela era uma bebida, que era uma... Era uma bebida não, tipo um xarope medicinal, uhum, que ia fechar as portas. Uhum. E um cara, ele comprava pra tomar pra, tipo, pra ficar doidão. Quando ele descobriu isso, ele comprou... E começou a vender como bebida alcoólica. Ah, e a galera começou a consumir. Sendo medicinal, já tinha aquele teor alcoólico violento? Ah, deve ter aumentado um pouco, imagina. Apesar que não, que antigamente as coisas eram doidas, assim. Era, tipo... né? Bom, tinha propaganda, tipo, dê heroína pro seu bebê, ele vai dormir a noite inteira. Né? Exato, esse tipo de coisa. Sabe o que minha avó tomava quando era pequena, que a mãe dela dava pra ela dormir? Chá de papoula. Caralho. É droga. É. Do que é? Chá de fita cassete, sabe? Dava heroína pra ela. Sério, tipo, antigamente não tinha essas coisas assim. Os caras não comiam solitária pra emagrecer? Sério? É, sabe, solitária mesmo? Engolia? É, tênia, né? Isso, você comia. Não viva, né? Óbvio que ela não sobrevive fora, mas ela é seca, como se fosse um beef jerk, assim, né? Aquela carnezinha sequinha, assim, comprida. O cara comia, falava, agora vai emagrecer, tá? Por quê? Ah, cara, abaixo de 1950 você não tenta entender. Claro que não, né? Ah, tá. Pensa, sei lá, talvez tivesse ovo dentro do bicho. Mas você sabe que Coca-Cola era vendida como forma medicinal. Sim, xaropinho. Envasado em vidro e tal. Dr. Pepper também. É, por isso que é Dr. Pepper. Dr. Pepper. E essas coisas assim. Onde as pessoas podem nos encontrar? Nesse site, onde está esse pedaço de incrível áudio. Cara. Tirando, obviamente, nos encontrar na Balada Lulu Santos, hein? Baluluada. Toda sexta-feira, trincando no áudio, hein? Toda sexta-feira, 31 de fevereiro, rola a Balada Lulu Santos. Nome da Balada Lulu Santos, sabe qual que é? Descobridor dos Sete Bares. Caralho, é um pub crawl balada. Ainda bem que eu tava inclinado pra fora do microfone. Sim, deixa todo mundo surdo. Cara, que incrível. Vamos fazer? Nossa, vamos ligar pro Lulu e falar, Lulu, solta a grana que a ideia tá aqui. Precisa dele. Até parece, Lulu Santos deve ser, olha, meu irmão, vai mexer com ele. Descobridor dos Sete Bares, mano. Descobridor dos Sete Bares, caralho. Nossa, eu ia muito. Se um dia ficou famoso o suficiente pra fazer esses eventos loucos. Tipo, não é se... Quando formos... Vai ter o Descobridor de Sete Bares. Descobridor de Sete Bares. Nossa, sim. Louco. No nosso episódio ao vivo que nós vamos gravar, que nem podcast gringo faz, nós vamos fazer sete bares e você vai ter que ir tomando em todas as coisas. Louco. E um deles vai ter Jägermeister. É o final, né? Porque senão depois você não vai lembrar de nada. É, exatamente. Daí você chumba. Você já toma... É muito ruim. Ah, era um bom custo-benefício quando era jovem, louco, podrão. Porque você tomava umas quatro doses, já ficava louco o suficiente pra nem lembrar o que você tinha feito. Já tomou absinto? E não tinha ressaca. Não tem. Porque na verdade ele é tipo xarope, né? Você já tomou absinto? Já. Bicho é bruto, hein? É. Nossa. Já desce daquele jeito. Nossa, absinto é gostoso. O gosto é bom. Que é mentolado, né? É. Nossa senhora, parece que tomou um soco no cérebro, né? É. Do jeito que desce, sobe. É. Arroba Fernando arroba Baroni no Twitter, arroba TPZanetic. No site, isso não é um site.com, onde está esse áudio. Uhum. É, você pode deixar um comentário lá. Sim. Você pode nos encontrar no Facebook. Uhum. Isso não é uma página. Sim. É, em breve teremos um perfil no Twitter também do canal. Vamos ver. Mas você também pode usar a hashtag. Isso não é uma hashtag. Sim. Que leremos. Se você usar essa hashtag no Facebook, não leremos. Mas você pode usar. Afinal de contas, cada um faz o que quer. Vocês são todos livres e empoderados. E estão todos convidados para a verdadeira balada de suas vidas em Descobridor dos Sete Bares. E você pode até sugerir bares. Felipe Dilon, se não vier no podcast, nós vamos trazer Lulu Santos ao vivo. Dilon no INEUP. Dilon no INEUP, vocês não estão subindo, eu tô de olho. Mancada, hein, gente? Mancada. A gente quer o Felipe Dilon aqui. Eu tô vendo os números de download aqui, ó. É, e outra coisa. Se vocês todos usarem essa hashtag, chega nele. Não, e marca ele no Twitter, ele tem perfil. Aí, ó, demorou. E ele anuncia, tipo, ah, show no, na festa do Pêssego de tal cidade. Óbvio que ele viria aqui. Na moral, só era bastar um marcar. Sim! Um de vocês. Vocês, ouvintes que tem Twitter, pelo amor de Deus, faz isso. Eu quando eu falei isso, o Baroni falou. Foi o Baroni? Foi você que falou? Faz você. Mas não, se eu fizer é ridículo. Não, foi o Ayrton. Ah, foi o Ayrton? Eu falei, Ayrton, faz você, que você é um babaca, que você comenta tudo. Quase que eu derrubei o Judge Dredd aqui. E aí ele falou, faz você. Eu falei, não, se eu fizer é ridículo. Eu quero que ele pense que a gente tem fã. Daí ele vai escutar pra ver do que se trata e vai perceber que você é ridículo de qualquer jeito. E aí ele vai ficar com dó e vai vir. Sim. Ai, caralho. Porra. E uma vez próximos de Felipe Dilon, estaremos um passo mais próximos de Lulu Santos. Verdade. Daí... Pelo grau, 6 graus de Kevin Bacon. De Kevin Bacon. a ordem vai ser de convidados, vai ser Felipe Dilon, Lulu Santos e Kevin Bacon. Isso. Mas a gente, vamos começar pequeno. Felipe Dilon é o primeiro. Não tô te chamando de pequeno, Felipe Dilon, se você estiver ouvindo, você pra mim é uma lenda. Mas é porque, né, nível de fama, né, não se compara com, né? Verdade. Mas, né, então, por favor, venha. Venha sentar com a gente. Venha tomar um cafezinho brasileiro na Berta Brasil Boutique. Lembra disso? E mande suas sugestões de bares pro Descobridor 7 Bares, hein? Não mande um, @gmail.com. Olha, nome de 7 bares. Não precisa ser na temática Lulu Santos, mas se for e você for bem, a gente... Já tem um. O Pescador na Augusta. O lance é o seguinte. Promoção, criei agora. Bicho. Vai ganhar 11 Reis Principia autografado e uma Escape 4. Mas aí tem que ser temática. Escape não, insano. Ah, é, mas aí tem que fazer sentido. Não. Só para o crawl. Exatamente. Descobridor de 7 bares. Descobridor de 7 bares. Os 7 bares, nós vamos ler ao vivo a melhor resposta. Se não tiver, a gente não vai ler, a gente vai esquecer e dane-se. Mas se você quer ganhar, vai estar autografado e vai ser maravilhoso. E se quiser, e fala assim, eu quero com marca de batom. E eu faço. Você tem, ó, 2 semanas pra fazer isso. 2 semanas. Então, olha lá, quem quiser esse ganhar. Esse é o episódio 22. 21. 20, não, 21 foi o de fandom. É? Rapaz. Episódio 22, no episódio 25. Isso. A gente escolhe. A gente escolhe. Se não tiver ninguém se prontificar, azar, perdeu. Tem que lembrar que a gente viaja no tempo, tá? Então o 25 vai ser gravado antes do lançamento do 25. Sim. Não vai ser que nem esse, que vai ser por cima da hora. É, exatamente. Então, ó, tem umas 3 semaninhas aí pra vocês brincarem. Olha, gostei. Da hora. Gostei. Promoção. Vai ter que anunciar isso na página e tal. Puta. Ah, na página. Não, na página. Né? Dito isso, descobridor dos 7 bares, navegar eu quero. Aperta o botão, Baroni. Descobridor de Jägermeister.